amor encontrei, os risos da minha alegria e abraços quando eu chorei. Eu não sabia onde ia, nem onde podia chegar. Mas quando a paixão segue o rumo, já descobri o lugar. Nessa história, meu destino te escolheu. Ganhei de presente lindas joias, os filhos que você me deu. Te amo, te amo, te amo.